Joga pra cima aí que ô! Essa é pra doer nos corações. Meu parceiro Zeni Ferreira, F250 Absolute, história que é sucesso. E nada que eu fazia era o suficiente. E vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente. Era o suficiente. E vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente. Vai aprender que o novo amor não vai achar tão fácil assim. E que em pouco tempo vai querer voltar pra mim. Vai! Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama. Eu não te dou. André Cedês, o Moral de Ibicoara.